I'm going to read some examples of the verb ser and estar that are listed in the lesson above. As far as origin, de onde tu és? Todos estão de férias. Sou de Portugal. Tu estás de acordo?